3305 decolou, zona 7, chama controle em 119.8. Boa noite. Controle Salvador, 3305, boa noite. Na 3600, seguinte, foi de dona. 3305, subir, mantém nível 330 na saída Pouca, vigilante. 330 na Pouca, 3305. Azul 501, 0001. Ivona 40, chame Recife, no 251, alternativa 1-3395. 251-3395, Flor Azul, 5000, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Chanel 63, na 2. Chanel 63, na 2, boa noite, oceano de identificação na chegada Mari. Ele se mantém nível 070, altímetro 10018. 070-10018, 62, na 2. São 3600 na Proa de Duna, está autorizado em dispensar o localizador e ele é aqui, então na 0, reporte estabilizado. Zona 098, redução para 229. Confirme para o 098. 098, inicie redução para 209. Redução para 209, zona 098. E 4900, redução para 2009. 200, 4900. Na 3600, confirmo o certificado. Zona 098, vetora com radar para sequenciamento por via esquerda para o 360, tem como limite o localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, bola na 098. Na 098, desço para 3000. 3000 com 1018. Trip 5, 4900, desça para 4000 pés, altímetro 1019. 4000, 1018, 4900. Xener 6212, desce, mantém nível 050. 050, 6212. Para 098 para o localizador, curva direita para o 050. Direita 050, 1098. Vou na 098, desça para 2.6. 050, estou autorizado a detectar o localizador e LS em 5. Na 0, reporte estabilizado. Voltará estabilizado na 10, descendo para 2.000, vou na 098. T305, chame Recife no 2.085, alternativa. 1025. Não comprei, para esse tratamento por descida pro 010, tem como 010 esquerda, limite a lock, 4900. 4900, prossegue descendo para 3000, bem. 3000, 4900. Oxaner, 6212, desça, descendo para 4000, bem. Está em direção, 4000, 6212. Estabilizou, 3600. Então, 3600, complete a aproximação, torre 11895. 11895, boa noite. Quatro nove zero para o localizador, curva direita para o 030, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, 030, direita, reporte estabilizado, 4900. TP4900, complete direita 060. Direita 060, 4900. Estabilizado, vai passar a dona, voo na 098. Voo na 098, completa a aproximação, torre no 895. Torre 1895, boa. Torre, boa. É o voo na 098, vai passar a dona, baixar travado. Boa noite. chame passando sim, Gol no 098. Continuando a aproximação, Gol no 1098. Chané 6212, com decoração radar para sequenciamento, vai manter presente pro, tem como limite o localizador. Até a prova, né? Bem pronto. Estabilizou o 34900 no localizador. 34900, completa a aproximação, guarda transferência para todos. Completando a guarda transferência 4900. Chané 6212, redução para 1970, nós, desça para 3000, 6212, o tráfego que precede a sua posição de 12 horas e 8 milhas com a Embraer 190. 3.779, reduzindo, 6212. TAM 3600, no solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, rota 3600, balanço. Boa. Gol 1098, checa trem autorizado, pouso no 40 graus, 109. Trem baixo travado, gol 1098, livre pouso. ULF 4900, completa aproximação, torno 895. 895, ao trabalho, 4900. Okay. Salvador, muito boa noite, 4900, foi ULF, boa noite, chamo passando sim, check-in. Chamarás, 4900. 4 agora. O Chané 6212 intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Aeronave que o precede na aproximação à sua direita com velocidade reduzida. Vai manter essa prova no máximo mais 5 milhas. 6212. 6224, acione identificação. Está autorizado a chega da Mari. Reporte no ideal de descida. Autorizado a chegar na Mari, reporte no ideal de descida. Autorizado a descida, senhorita, já é o nível 1950 pelo centro da descida. Momento passando pelo nível 175. Solicita, portanto, a continuidade da descida. Afirmativo. Desça agora para o nível 050, altímetro 109. 050 na transição 109. Obrigado. Gol no 098, no solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 319, gol no 098. Tá, 120, é 212. Salvador, gol no 098, muito boa noite. Olá, Salvador, gol no 098. Prazer, beleza? Afirmativo, ILS Repita 190 para Brusque OPS-7 agora 7 milhas, o Eco 190, pode ser estabilizado 6292. É, Sancimbra, 4900. Autorizado pouso, 140 graus, 109. Livre, 4900. Livre, pouso, 4900. Muito obrigado. Paredo, 2234, foi Tuna. Paredo, 2234, copiou o controle. Paredo 2234, controle Salvador. Escuta. Oi, Tuna. Escuta o controle. Paredo 2234, autorizado Tuna. Autorizado Tuna 2224. Paredo 2224, desça para 2000 pés. R-6202-2000, oi, boa noite, Oxanã 6212, final 7 meses. Boa noite, acuse com o trem mais travado. Agora aí. Controle Salvador, boa noite, o 3152, informação Bravo, descendo 150. Então, 3152, boa noite, o senhor de identificação na chegada marítima de Montanha Nível 050, altímetro 109. Descendo 050 na mar e o TAM 3152. Calibre. Guardador. Trip 5900, no solo 36, libera a direita, solo 121, decimal 1. Liberando direita, 211, 4900, boa noite. Boa noite. Oceané 6212, autorizado pouso no 30 grau 089. Zero pouso, 6212. Paraíso 2224, controle. Passaredo 2224, controle. Prossiga 2224. Desça para 2, meu país, Prodidona 2224, altímetro 109. 1018, desce na Prodidona 2224, 2 mil pés. Oceaner 6212, no solo 38, liga direita, solo 121, decimal 1. 21, 21? Afirmo, 121, decimal 1. Obrigado. Controle, passaria do 2224, vai voar proa 045, evitando formações aqui, a nossa posição de 12 horas, em mais 10 milhas. Então logo tem condições, vai reaproar a duna, 2224, descendo para 2 mil pés, 1018. Azul 4107, desça e mantenha nível 060. Está autorizada a chegar a Mari, altímetro 1011. 01 Mari, 060. Paredes 2224 está autorizado e ele é recepção na zero com porta estabilizada. Autorizado ILX, X-ray da pista no zero, o 2224 repartimento estabilizado. 3152 desça para 3 mil pés em mais em casa. 3152. Passaria do 2224, estabilizado ILSX da pistão no zero. Controle, passaria do 2224. Passaria do 2224, complete a aproximação, chame torre 1895. Torre 2895, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Passaria do 2224, estabilizado ILS X-Ray, pistão no zero. Boa noite, avistado. E o trem? Ainda em cima, reportará quando tiver baixado travado. Gente. 2010, autorizado ILS pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, 3152. Azul 4107, desça para 4000 pés. Livre da restrição de altitude em casa. Altímetro na 08. Na 08, livre da restrição, 4 mil pés. Rodou, boa noite. Chanel 6258, formação Bravo. Chanel 6258, boa noite. Desça e mantenha nível 050, altímetro na 08, na chegada mais. 050, 08, na mais. Coisa que você joga pro Alitap. 2228, também mandei chegada número 4 na passaria do 2224. Passou o marcador externo, estabilizado, baixa travada. Autorizado pouso, 130 graus, 099, passaria do 2224. Autorizado pouso, pistão no zero, passaria do triplo 24. Poderia confirmar o vento pro passaria do 2224? Confirmo. 140 graus, 109. Sim, ativo, obrigado. Rota 3152 estabiliza ILS 10. São 3152, complete a aproximação, torre 9895. 1895, OTAN 3152. Azul 4107, desça para 2010, autorizado ILS 5190, reporte estabilizado. S 2000, reporte estabilizado, proteção de ILS 5207. Oi, Salvador. Boa noite, OTAN 3152, estabilizado, baixado, travado e à vista. Boa noite, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 3152. Passaredo 2224, no solo 49, libera a direita, solo 121, decimal 9. 12109, 2224. 050, altímetro 109. Para o 050, 109, chegada Mário. Continue 6258, edição para 200 mais. 110, tá 3, 1, 5, 2. 3, 2. Para 200 mais. Podia confirmar, 7, 6, Oxené 6258. Para 2009, direto para 3 mil. Hotel de 972, Duna, Gona, 972. Duna, 972. Eu só poderia confirmar equipamento que nos precede na aproximação? 1258, tráfego que precede um Embraer 193. Dan 3152 no solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, Dan 3152. Corrigi 121, decimal 1. 1219. Azul 4107, complete a aproximação, torre 1895. 1895, azul 4107. 6258, desça para 2 mil pés, nível LS, emissão no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, X-Tree, reportar estabilizado, 6258. Travado. Gente, vai escuta. Salvador, azul 6908, com informação Bravo, cruzo 200 para 150. Azul 6908, Oceano, identificação na chegada à área desse mantenha. Nível 050, altitude 1098. Na chegada à área, com baseado no 8, na altitude 1050, 6908. Uno 972, na prova de Duna está autorizado a fixar o localizador. Desça para 2 mil pés de aporte e estabilização. Duna autorizado localizador, 2 mil pés. Uno 972. Chanel 6258, reduza para final, completa aproximação, torre 9895. 895. Salvador, boa noite. O China 6258, vai passar o externo da Bisoca, pistola 0. Boa noite, aguarda autorização de pouso. O China 6258. Azul 4107, no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 21, azul. É 1211. 21. Chanel 6258, autorizado pouso no 30 grau 079. Livre pouso 06258. Ali mantém gol no 868. Mantém a 10 no 868. Lanchoner 6258, no solo 59, livre à direita, solo 121, décima 1. 3621, 6258. São 3891, boa noite, acione identificação. Na proa de Bonfim, desça para 4 mil pés, altímetro 108. Azul 6908, desça para 2 mil pés, autorizado ILS FAP, soma 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado FAP, soma 0, reporte estabilizado, 6908. Informador Gol 970, ponto de espera novamente. A gente mantém o ponto de espera, o Gol 970. Mantém o ponto de espera, Gol 970. Mantém o 970 da Gol. A linha mantém Gol 970. Gol 972. Gol 972, complete a confirmação. Torre 9895. Gol 9895, 972, boa noite. Foi Salvador, boa noite. Gol 1972, final do S3. 1972, continua a aproximação. Boeing 737 da companhia alinhado, aguardando para decolagem. Aguarda autorização de pouso, cheque baixado e travado. Aguardando, vai confirmar o 972. Gol 1868, decolou 01, chame o controle. 119.8. 198, boa noite. Gol 1868. Boa noite. Controle Salvador, Gol 1868. 30 perfil Fuca Jamaracaju. Está presente, fui direto Jamu. Direto, chama o Gol no 868. Autorizado a decolar, 140 graus, 09 nós. Decolagem 10, Gol 1970. Baixou e travou, 972. Sim, a gente aguarda autorização de pouso. Aguardando, 972. Gol 972, autorizado pouso no 40 grau, 08 nós. TP pouso no 972. Gol no 170, decolou 04, chame o controle. Controle 098, voo 970. Controle Salvador, gol 1170, passa 1800 pés na Puca. 1170 da Gol, boa noite, contato radar de decolagem do voo 370, perfil Puca, Jampo, Marga. Gol 1170, sobe ao 370 na Puca, no par. São Pucas e Par, o gol 1170. Pucas e Par, gol 1170. Azul 6908, estabilizado. Estabilizou ele, é 6908. 908 da Sul, completa final 1298, decimal 95. 6508. Pode confirmar a frequência da torre Azul 6908? 118, decimal 90, 118, decimal 95. Nato, 6908. Torre Salvador Azul 6908, no ILS X-Ray, pista 10. Azul 6908, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Mantenha aproximação, aguarde pista livre, 6908. 1972, solo 05, táxi via Alfa Juliette, gate 11, na minha escuta. Alfa Juliette 11, na sua escuta, 1972. O 6908, livre pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 1-0, 6908. Desça para 2000 pés, ajuste 1098, livre final e ele é até que tem reporte estabilizado. Controle Salvador, boa noite, gol 1172. 1172 da Gol, acione identificação, gol ITAP, desça para 3000 pés, ajuste 1018. Boa, direto ITAP, confirmando para 2000. Inicialmente, ajuste 2018. Ela não foi possível entender essa produção em 2018. Controle Salvador, boa noite, contato radar decolagem do voo 1972. Ok. Poderia repetir a informação, entendi, entrou a GESAP, poderia confirmar o nível? 3 mil pés, 3 de terceiro. 1170, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 1285, 2545, gol 1170, boa noite. 16908, solo 09, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 6908. Está presente, Duna, 18, ajuste, aguarde o retorno do localizador, sua número 1 na aproximação. Salvador, gol 098, ponto de espera, 10. Gol 098, a linha decola, vento no 30 graus, 08 nós. A linha decola, gol 098. Vai exigir 2000, pode voar de Acerda, presente, o 3891? 389, você está de volta com o 90 para completar a aproximação visual? Positivo. Firma, ativo? Está visual. Autorizado direto em Acerda, altitude recomendada, no Mi 700 pesos, último 017, reporte, trem baixado checado ou soco de Acerda. Recente, chamarei... Sobre da Serra, baixo pra lá. Uma 098, decolou 14, controle 119, décima 8, uma boa noite. Boa noite. Uma 098, decolou 14, controle 119, décima 8. 098. controle. Boa noite, é o gol 1098. Gol 098, contato radar na decolagem do gol 370, presente direto já. Direto já, o gol 1098 para o 370. Gol 172, desce para 2017, livre final e ILS-XR reporta estabilizado. Para 2017, reportará estabilizado ILS-XR, 172. Passando em que a serra é mais travada, avistando 3891. 3891, data completa, aproximação visual, Torre Salvador, 118.95. Obrigado, boa noite. Boa. Dois Salvador, o TAM 3891, no passando em que a serra mais travada. TAM 3891, livre pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós. 130 com 10, livre pouso, 3891.